não tenho pressa, eu vivo no meu tempo. Enquanto o mundo corre, eu sigo no momento. Relógio não manda, quem manda é meu passo. Se é pra curtir a vida, eu nem disfarço. Olha pra mim, tô dançando no caos, sorriso no rosto, problema tanto faz. Se tudo acabar, então deixa acabar, mas até lá eu vou aproveitar. Afinal, meu fim vai chegar de todo jeito. Então por que correr se eu posso ir no meu respeito? Na batida eu me solto, na vibe eu me deixo. Sem pressa, sem medo, vivendo do meu jeito. Continuo aqui com o pé no chão e alma pra subir. Não vim pra provar nada pra ninguém. Sou livre, sou vento, sou o que convém. Ela veio na promessa, andou na quarço que tio não vou. Suco a média pra tu faz. Se tu não pode tá, deixa cada faz jacará. Ao João a palita. Nemo sim, a chegar de todo Egito. A compre, conhece, apeço, menos é a escritura. Te dá mãe, eu sou a cor, eu vale, eu me peço. Se nessa estendendo que vedo, tu me ajudando com a inheta. Cidade tu desmito. Povo tem cone, se apossumi no meu fiturava. Tipo ena sol, poas ali, eu me queixe. Sim, peste, sim, nem profeta, como evito.